te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi, pra reinar e vencer as batalhas. Ponho em ti a minha visão, tomo tua boca, profetiza, filho do homem. Tomo teu coração e derramo ao sol sem limites. Eu tomo teu ser, levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de detrás das palhadas, como fiz com Davi, com meu olho te ungi, e vencer batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou teu Deus, és meu filho. Não tenho medo, não temas, é o mesmo Senhor. Te respaldo, não temas, é o mesmo Senhor. Te respaldo. Cadê a galera de Jesus? Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, mas a gente não foge não. É nessa hora a gente precisa lutar, e nunca e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar, e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. nunca não fará de sonhar, não parar, não desistir do chamado, não parar de vigiar, não parar de compartilhar uma coisa muito importante com vocês. Eu tive depressão. Você sabe o que é depressão? É muito difícil de vencer. Mas eu descobri que eu tenho poder, que com ele eu posso tudo. Eu posso mandar a tristeza sair e vir alegria. Eu posso mandar a fraqueza sair e vir a força. Eu posso mandar o medo sair e vir a coragem e enfrentar tudo de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o nosso Pai é o dono do universo. E você é muito especial. Você é tão especial que Ele só fez um de você. Não existe dois, tá? Se alguém disser pra você que você não vale nada, que você é um Zé Ninguém, que você não pode, não acredite. Você é muito especial e não existe no mundo alguém que te ame mais que o teu Pai que está no céu. Entendeu? Não aceite. Você é especial. E vamos dançar!